Atenção, rede! Em 3 segundos, começa o programa de maior sucesso no rádio. No ar, programa Carlos Pitt. Transmissão em rede para mais de 100 emissoras. Música, lançamentos, bastidores e notícias do mundo artístico. Presença dos melhores artistas da música sertaneja do Brasil. Com entrevistas exclusivas que você só ouve aqui. Alô, gente! Tudo bem? Dá licença aí? Tô chegando aqui, ó, na sua rádio. Para mais de 100 emissoras. Brasil, Portugal, Paraguai. Muito obrigado, tudo de bom, é bom estar aqui na sua rádio, sempre, toda semana, nesse mesmo horário, com o programa Carlos Pitt. Aqui tem música sertaneja, e das boas, viu? É, tem música velha, tem música nova, aliás, tem música nova sim, tem lançamentos da semana já, com a participação da linda Carla Ribeiro. Aqui tem a Miroca trazendo uma novidade, os bastidores do mundo artístico, contando tudo, hein, pra você aqui na sua rádio, no programa Carlos Pitt. Tem entrevista exclusiva com os melhores artistas da música sertaneja. Então, gente, fica comigo que é bom demais na próxima hora, tá bom? Obrigado a você por estar comigo na audiência, curtindo, conferindo, participando. Falando em participar, você pode acompanhar tudo sobre o programa, sobre o meu trabalho, a minha carreira, no www.carlospitt.com. Pitt com dois T e o Y, carlospitt.com. Tô no Twitter, @carlospitt, no Facebook, procura lá, programa Carlos Pitt, e acompanha tudo, tá bom? Obrigado, viu, gente? Tá chegando o Dia dos Namorados no Brasil nesse dia 12, então a gente entra no clima, e para todos os amantes, amados e apaixonados desse mundo todo, com o coração encharcado de açúcar, lindo, lindo, é, Carlos Pitt abrindo com, aliás, essa música tá lá, tá no YouTube, tá no palco MP3 para você baixar, Carlos Pitt, Água de Rio, e aguenta, coração apaixonado. Programa Carlos Pitt. Foi Deus quem te mandou. Bebeto, onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Foi Deus quem te mandou. Feita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu vivo você, respiro você. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor, semente do meu amor, que espalha na veia, amor que incendeia, que me incendeia. Eu quero você, pra sempre você. Opa, beleza aí? Tudo de bom? Obrigado pela audiência, você que tá comigo aqui no programa Carlos Pitt. Ó, e por falar nisso, você sabe que o programa tá crescendo cada dia mais, em mais de 100 emissoras. Olha só, quem tá com a gente aqui agora estreando também o programa Carlos Pitt é o pessoal da Rádio Vitória FM de Palmeiras dos Índios, no estado de Alagoas, todos os sábados às 18 horas. Alô, pessoal da Vitória FM, um abraço. Pessoal da Vitória FM em Pedro Osório, Rio Grande do Sul. Alô, Rio Grande do Sul, tchêbá! Sábados às 14h, por lá tem programa Carlos Pitt, né? Ah, deixa eu ver, tem mais aqui, tem mais Rádio Nova com a gente no programa Carlos Pitt, que estão com a gente conferindo e estreando aqui no programa Carlos Pitt. O pessoal da Rádio VFM de Vila Vouzela, Vouzela, domingos às 11 da manhã. Alô, pessoal aí de da Rádio VFM Vouzela, então com a gente no programa Carlos Pitt. Pessoal também das Rádios Ondas Musicais de Ourém, Ribatejo, né? Um abraço a vocês aí, obrigado pela audiência. Pessoal de Portugal, né? Portugal com a gente aqui, legal. Muito obrigado, Portugal. O pessoal de Sergipe, Rádio Namoral, lá em Tobias Barreto, todos as sextas e sábados às 16h na Rádio Namoral, tem por lá o programa Carlos Pitt. Tem programa Carlos Pitt também na Rádio Princesinha FM de Gália, na cidade de Gália, é isso? Sexta às 17, domingos às 11. Obrigado, meu povo. Obrigado pela audiência com a gente, né? O pessoal que tá com a gente, ouvindo, participando, interagindo. Obrigado, Brasilzão. Ah, e você quer mandar um torpedo, um recado, um SMS pra gente, pra nossa equipe, pra nossa produção? Quer anotar aí? Quer anotar? Então vamos lá. Anota aí o número que você... É exclusivo só pra você mandar torpedo, tá bom, gente? É exclusivo pro nosso estúdio aqui em São Paulo, estúdio da CP1. O nosso SMS é 011, tá? 011 São Paulo, 971157347. Repetindo aí, ó. 011 São Paulo, 971157347. Você manda o torpedão aqui pra nós e pra nossa produção também, beleza? Bora, que tem mais música pra você ligadinho aqui. Anjo Protetor, Eduardo Costa. Aqui você tem mais música. Música. Programa Carlos Pitt. Meu peito sinto tudo fora de lugar. Tô só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Programa do Carlos Pitt. Alô, galera, aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Os melhores artistas estão aqui. Em meu peito sinto tudo fora de lugar. Foi só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

mais aquele jovem casal. Resolveu lá do céu lhe mandar o mais lindo sinal. E nesse instante uma luz iluminou o céu, e ele prometeu olhando em seus olhos de mel. O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que o fez nascer. A lua cheia no céu, pra iluminar quem quiser amar. Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar. Lendas e mistérios de um amor eterno, que nem mesmo o tempo foi capaz de apagar. Pra iluminar, uma vez por mês a lua cheia vai brilhar. Lendas e mistérios de um amor eterno, capaz de apagar. Foi assim que aconteceu. Um amor que não morreu. Maria Cecília e Rodolfo, Fred e Gustavo. Acesse www.carlospite.com ou www.youtube.com/carlospiteoficial. Programa do Carlos Pite, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa do Carlos Pite. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Alô, galera, nós somos a dupla William Renan. Alô, ouvintes, aqui quem fala é a galera do Rastapé. Alô, galera, aqui é a Janaína. Alô, moçada, aqui é o Maurício. E aqui é o Marcelo. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa do Carlos Pite. Programa do Carlos Pite. Transmissão em rede para o Brasil e Portugal. Vamos que vamos, gente. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no programa Carlos Pite, né? Bom demais, bom demais. Obrigado a vocês pela audiência. Onde quer que esteja ouvindo, pra mais de 100 emissoras, ah, tô no Twitter, @CarlosPite. No Facebook, procura lá, programa Carlos Pite. Ou acesse o meu site, carlospite.com, tá bom? No YouTube, tem muitos vídeos de entrevistas do meu trabalho, do meu show, né? Lá no YouTube, procura lá, Carlos Pite. Lembrando que Carlos Speech é P-I-T-T-Y. Agora, se você quer mandar um torpedão aqui pra nós, pra nossa produção, anota aí o nosso número, só pra torpedão, viu, gente? É exclusivo pra você mandar um SMS aí. 011 São Paulo 97115-7347. 011 São Paulo 97115-7347. Você não paga nada, só paga o valor da sua mensagem que você manda pela sua operadora aí, tá bom? Beleza? Bora! Deixa eu trazer música aqui, esse menino que é de Dourados, Mato Grosso. Eu produzi, tô produzindo e estamos finalizando, lógico. Já está aí prontinho pra sair, né? É o Paulo Júnior, produção minha, com os arranjos do Carlinhos Cocó, né? Foram vários, várias semanas de gravações, produção aqui, né? Colocação de voz, gravando a parte musical, foi bacana. E logo, logo tá chegando o videoclipe também, que vocês vão poder conferir na internet, no YouTube. Paulo Júnior, essa música é uma autoria minha, com a parceria que eu fiz com o Rodolfo Teodoro. Gravou, Paulo Júnior, vamos ouvir. Calendário! Alô, galera, aqui é o cantor Paulo Júnior e eu também estou aqui no programa Carlos Pite. Um grande abraço a todos. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa, pra sempre te amarei. Dia 1º de janeiro é feriado nacional, fevereiro ao seu lado a minha vida é carnaval. Em março não há chuva que me impeça de te ver. Dia 1º de abril não vai ser mentira, quero casar com você. rabisquei no calendário. Você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Pra viver todas as quatro estações, eu só te digo uma coisa: pra sempre te amarei. Em maio imagino você noiva e feliz. E em junho arraiar muito foguete pra soltar. Em julho tem inverno que é pra gente se esquentar. Em agosto ao seu gosto tudo pode acontecer. É só você querer. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com pra viver todas as quatro estações. Eu só te digo uma coisa: pra sempre te amarei. Em setembro vamos ter aniversário de nós dois. Em outubro vamos para a Aparecida abençoar. O ano todo quase já se foi. Em novembro e dezembro, pra logo mais um ano a gente comemora. Rabisquei no calendário, você pode ver os 12 meses e os dias, o ano todo com você. Eu só te digo uma coisa: pra sempre te amarei. Oh, oh, oh, pra sempre te amarei. Yeah. Pra sempre te amar. Pra sempre te amarei. Luá. As notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, a dupla Luiz Cláudio e Juliano, que já estiveram por aqui, retomam a parceria. A exemplo de Edson Yudes e Rick Renner, que em carreira solo não deram muito certo, não, Luiz Cláudio e Juliano voltaram a cantar juntos depois de se separarem no final de 2009, com quase 20 anos de parceria, né? Na época da separação, eles alegaram incompatibilidade de ideias. Nos últimos 3 anos, eles apostaram em projetos diferentes. O Luiz Cláudio preferiu a carreira solo, chegou até a lançar um DVD bem legal. O Juliano investiu na carreira de produtor, mas tentou não abrir mão dos palcos e formou as duplas Daniela e Juliano, e depois Juliano, Matheus e Rodrigo. Luiz Cláudio e Juliano já lançaram essa semana a primeira música de trabalho e a gente deseja muito sucesso porque eles cantam muito. E o Parque Hopi Hari, que fica à beira de uma movimentada rodovia que leva Campinas, interior de São Paulo, promoveu o primeiro festival sertanejo. A primeira noite do Country em Parque teve como atrações Zezé de Camargo e Luciano, Victor e Léo e Fernando Sorocaba. O tempo ruim ajudou a não ter muita gente, não. Mas o evento tem tudo para se firmar como mais um de peso, né? Mas parece que o assunto mais discutido foi o comportamento de Léo. Cabeludo, diferente, mais agitado, assim como o show deles, que de fato está mais pra cima, né? Nos corredores do evento, o assunto mais repercutido vinha da mesma dupla, mas do outro integrante. O Victor disse durante a coletiva de imprensa a seguinte frase: não deixaria meus filhos ouvirem a maioria das músicas sertanejas atuais. Pornografia e sensualidade excessiva em canções não é pra criança ouvir. Quer saber? Ele tem toda a razão. E o cantor Santiago, da dupla Guilherme Santiago, subiu ao palco sozinho pela primeira vez em 19 anos, essa semana no Vila Country, aqui em São Paulo. O Guilherme foi submetido às pressas a uma cirurgia de apêndice durante a tarde e não pôde se apresentar ao lado do irmão. O Santiago preferiu não cancelar o show e subiu ao palco sozinho e comentou que essa foi uma das maiores batalhas da sua vida. Agradeceu imensamente a todos os fãs e admiradores que compareceram no show e o ajudaram a fazer a primeira voz. Desejamos saúde ao querido Guilherme. E eu quero, como sempre, convidar vocês a acessarem o www.carlospitt.com e acompanharem a carreira de Carlos Pitt. Pelo site dá até para entrar em contato diretamente com ele, viu? Acessem também o www.tvcp1.com e assistam entrevistas, clipes e shows que gravamos especialmente pra você. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Aqui você tem mais música. Música. Programa Carlos Pitt.

Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitt e vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Alô, moçada. Alô, tudo bem? Como é que você tá? Pois é, toda beleza. Todo o talento da nossa queridíssima Ana Max. Tudo bom? Seja bem-vindo aqui. Obrigado, prazer é todo meu. Você só não brilha mais hoje, mais com o seu violão, né? É, verdade. Com o seu violão hoje, acho que é o primeiro violão com essa tonalidade toda. Isso que mesmo. A gente, em toda perfeito a história do programa. Perfeito exclusivo para Nanda Marques. É, vou fazer empresa a propaganda. Marquês, é Marquês, né? Muito obrigado pela parceria aí, empresa Marquês, patrocinando Nanda Marques. É, e o violão, eu fiquei sabendo que esse violão foi feito especialmente para você. Foi, exclusivo. Agora enjoada, já tá abundão aí. Ela tá contando que exigiu a cor e tal. Vou contar que ele pediu um igualzinho, viu? É, mas não me atenderam. Nandinha, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, melhor agora, falando. É um prazer imenso recebê-la aqui. Já nos encontramos pelos palcos da vida pelos aí, palcos, né? Pelos palcos da vida, nos encontraremos muito. Verdade, mais. Estivemos lá na pousada dos pescadores, né? Foi no dia do João Marcos Marcelo. Isso, João Marcos né? Marcelo, um grande beijo. Já estiveram aqui no programa já também. É? Já. Beijo pra eles. São de casa os meninos aqui. Que beleza. Como é que tá a carreira, o trabalho? Graças a Deus, muita correria, muito trabalho. Agora, gravando o CD oficial mesmo, né? É. Saiu aí um CD promocional pra galera que já tem, já conferiu. Tá bem legal, acústico. Mas agora estamos correndo na gravação do oficial. Ah, vai ficar bonito com toda certeza. Vai, sei sim. Que você é cuidadosa, a gente tem acompanhado à distância o seu trabalho. Tá aqui, a prova disso, a equipe dela aqui toda. Pode mostrar aqui, produção. O pessoal tá registrando aqui, tá sua mamãe e também o pessoal que trabalha. É seu irmão? É o produtor. É, e o nosso é amigo também da produção, Rode, é o Rode. Ah, legal. Não, mas é legal, você já tá trabalhando com a equipe. Caminhado. Isso é importante, não é? Com certeza, é o principal, né? O que seria de um artista sem a equipe? Ah, não, a gente sempre fala isso, que o artista pode ter todo o seu talento, né, seu trabalho, mas se não tiver uma equipe junto, dando sua força, é a nossa suporte, base, né? É o, exatamente. Verdade, é aliás, a sua equipe também está de parabéns, imagine, viu? Imagine, que é isso. Pouco simpático. Não, mas acho que é o nosso trabalho é esse também, né? Com a gente certeza. Tem que trabalhar de bem com a vida, a gente procura isso. Com certeza. Mas muito obrigado pelo convite, eu estou mais do que honrada de estar aqui nesse imagine, programa. Imagine, seja sempre bem-vinda, essa é a primeira de tanto que você vai voltar. Olha aqui. Só, contei os dias pra vir aqui. Eu espero que o seu público que acompanha o seu trabalho certeza. Aí agora possam escrever pra gente, manter contato com nós. Com pedindo, certeza. Pedindo tem um público aqui. A mais aí. É verdade. Vamos cantar aqui? Vamos que lá. Que vai cantar aí? Pode ser uma música minha? Pode. Então vamos aqui. Lá. Eu mando no meu coração pra vocês. Vamos ver se o povo gosta, hein? Nanda Marques no programa Carlos Pitt. Simbora. Quanto tempo você esperou? Programa Carlos Pitt. A resposta de mim. Quando o dia chegou e eu ia dizer sim, apareceu um outro alguém que mexeu com meu coração. E agora eu não sei se é sim ou não. E esse alguém pode não ser sério e não passar de uma ilusão. Quero acabar com esse mistério. Sério, e não passar de uma ilusão. Quero acabar. Essa música tem a ver com um pouco com a sua vida, o seu perfil de pessoa? Ou todos não? Perguntam isso, mas não. Ah, não? Essa foi, saiu o papo. É séria mesmo? Sou séria? É. Ou é um ou não é nenhum. Normalmente eu componho músicas que tem a ver com o que está acontecendo no momento. Lógico. Mas essa foi, veio. Mas assim, você no dia a dia é extrovertido, você é muito... A gente nota, pelo menos, você é uma pessoa bem comunicativa. Não, tal, eu sou super tímida. É? Tão quietinha. Pergunta pra produção. Olha, tem hora que eles têm que me dar um chacoalhão, porque senão é não mesmo? Não. Não se segura. Mano, parece que tem 12 anos de vez em quando. É. E falando em idade, eu não vou perguntar a sua idade, mas quanto tempo de carreira já? Como é que começou a Nanda Marques a soltar a voz? A Nanda Marques mesmo, assim, como carreira solo sertaneja, começou com uns 16 anos, mais ou menos. Comecei mais ou menos com essa idade. Agora que eu comecei a cantar mesmo, profissionalmente, a primeira banda que eu entrei pra viver disso foi com 12 anos. Ah, com 12 anos? É. Acho, então já tem um pouquinho de história já. Já tempo. Esse é o primeiro o CD seu ou não? Primeiro CD, é. Não é o oficial, como sim, eu falei. Sim, claro, você já está assumindo a sua carreira profissional. Isso, com certeza. Já estamos tocando bastante casa aí, estância, essas grandes casas de São que Paulo. A gente está fazendo. São e você é natural de Santo André? Santo André, isso. Na verdade eu nasci em São Bernardo, mas vivi tudo ali, né? Santo André. Tudo aquela região. ABC. Mas você está fazendo já também outras regiões, além tudo, da grande São Paulo. Sim, interior a gente faz bastante. Tem toda a equipe montada, a banda. Isso, a banda fixa. Aliás, um beijão para os meninos da banda, que são muito, muito amigos, muito parceiros, estão sempre junto com a gente. Estão segurando as rédeas de vocês, senão... Como se não, vai embora. Vamos cantar mais uma aqui? Vamos lá, vamos fazer mais uma. O que você vai fazer para nós aqui? Vou fazer agora a Luan Santana, pode ser? Pode. Luan Santana, vou fazer uma outra do meu CD, a Deixa, que é uma música do Chitãozinho Chororó, que eu regravei, e num ritmo diferente. Ah, a gente mudou aí a roupagem da música, vamos ver se você gosta, vamos hein? Vamos curtir essa novidade, então. Se o Carlos Pitt aprova, então todo mundo vai aprovar. Quem sou eu? Mas as pessoas aí que estão acompanhando o programa, com certeza vão aprovar. Vamos lá, espera. Simbora! Programa Carlos Pitt. Programa Carlos Pitt. Seu sentimento pode ser engano, que essa diferença pode ser fatal, pois você tem tanto e eu tenho tão pouco, que eu não sirvo pra você, que esse amor não é normal, que eu não sou aquele que seus pais sonhavam, que por mim perderam toda a ilusão. Mas se eles pudessem me ver com seus olhos, sei que tudo mudaria. Por isso, amor, deixa que murmure, que comentem, não importa o que eles pensem, meu amor está contigo. Deixa, para que viver sofrendo, nosso amor está crescendo, ninguém vai nos separar. Alô Brasil, alô Portugal, eu sou a Nanda Marques e estou aqui no programa Carlos Pitt. Que eu não sou aquele que seus pais sonhavam, que por mim perderam toda a ilusão. Mas se eles pudessem me ver com os seus olhos, sei que tudo mudaria. Por isso, amor, deixa que murmure, que comentem, não importa o que eles pensem, meu amor está contigo. Deixa, para que viver sofrendo, nosso amor está crescendo, ninguém vai nos separar. murmure que comentei. Não importa o que eles pensem, meu amor está contigo. Deixa, para que viver sofrendo? Nosso amor está crescendo, ninguém vai nos separar. Eita, já tá aprovado, linda. Tá aprovado? Linda. Uma versão mais animadinha, né? Não, tá gostosa de ouvir, você canta muito bem também. Bom, muito obrigada. Show de bola. Ainda vou chegar no nível, né? Não, que é isso. Sabe que a gente gosta de trazer o pessoal aqui no estúdio pra isso. É, né? Mas você vê que o violão aqui já tá meio mais ou menos. Não, mas aqui a gente quer sentir o artista assim, sem aquela pressão, né? Com aquela coisa assim, a gente deixa o artista bem à vontade. Aliás, que programa que deixa a gente à vontade? Tem programa que a gente chega até tremendo pela pressão. Aqui é tudo, parece que tá em casa. À vontade aqui. Qualquer dia eu vou gravar um programa do Carlos Pitt lá em casa, que vai dar a mesma coisa. Vamos lá. Vai, pelo menos eu ficava vontade. Vai ter um feijãozinho com arroz lá ou não? Com certeza. Aqui teve, um cafezinho aqui, né? Eu vi, cafezinho bom esse. É, então já chega aqui, fica à vontade. Uma bolacha. Aqui é o café da Paraíba, você sabe, né? Ah, é, porque... É porque o Cocó aqui é da Paraíba. Ah, é? Cocô, o Paraíba também tem café bom, né? Tem café bom, tem, aliás, tem. Ótimo. Ô, pessoal da Paraíba, um abraço, pessoal. Beijão. Que acompanha a gente na Paraíba também. Com certeza, e tem, hein? É, então. Ó, tem mineiro aqui, o pessoal tem raiz mineira. Ah, é? Essa aí é o curso do Paraná. É uma mistura legal aqui, por isso que dá, a gente se espalha por esse Brasil todo aí. Tá certo. Nandinha, pra quem tá acompanhando, quer levar o seu trabalho, quer conhecer mais a sua carreira, quer baixar suas músicas, quer fazer contato com você, quer mandar recado pra você, como é que faz? Não tem, tô brincando. Entra no site. Não, eu falo, se você não tiver, liga pra gente, aqui que a gente vende. Não, também, tô brincando. Né? Entra não no quer site. Mais, não quer que mas dá pra fazer parceria, mais. Viu? Ah, bom. Vamos fazer, venda de show. Entra no site www.nandamarques.com.br. Na verdade, o site tá em construção. Certo. A gente retirou o site antigo do ar, estamos refazendo. Botou aqueles bonequinhos com a pazinha, lembra? Vou colocar, boa ideia. Então, assim, lá no site tem os links do Facebook, Twitter, todo esse trem aí da rede social. Esses trem tudo aí, que eu tenho direito dessas coisas. É. E aí tem os telefones também pra contato lá, pra quem quiser entrar em contato com a produção, tá tudo lá no site, tá bom? E assim que ele estiver pronto, vai estrear o site. Eu já vi que ela não decorou o telefone. Eu decorei, quer ver? Ah, decorou. Então, pra quem tá ouvindo, ela vai falar, e pra quem tá assistindo, vai passar aqui embaixo. Já sabe que eu sou péssima de decoração. Vamos lá. 2669-4775. 011, é verdade, porque aqui é um programa chique, velho. É. Nossa, até no exterior. Brasil, não é que a gente está em 10 estados no Brasil, né? Que sim! Graças a Deus, a gente. E o programa também pela internet espalha por esse mundo aí, é legal, né? Com certeza. As internet, inclusive, as programações por internet agora estão crescendo cada dia mais. A gente verdade. Tem feito, né, várias web TVs e aí, nossa, já ajuda muito na verdade. Nossa divulgação. 011. 2669-4775. Ou nandamarques.com.br. Celular ponto também. Pode passar, vai. 011-8719-9531. Nandinha, minha querida, obrigada. Imagina, viu? Obrigada a você. Foi você um prazer. Você não vai nem cantar uma música comigo? Vou. Ah, bom. Porque eu vim aqui esperando isso. Ah, é? Momento. Ah, então vamos fechar cantando aqui. Pode? Eu quero ver a voz do Carlos Pitt, que voz. Apaixonada. Quer que a Nandinha Max, minha queridíssima, simpática, talentosa e bonita também. Muito obrigada. Pessoal que tá acompanhando, apreciando o programa aí. Obrigado, viu, querida? Obrigada a você. Então vamos cantar o quê? Jorge Matheus, você faz? Vamos puxar aí que a gente vai animar. Então vamos nessa. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao teu. Um jeito perigoso de me encontrar. Tem um jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver. Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só anda pra trás. Me perco nessa estrada, não aguento mais. Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração no peito, sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Passo o dia, passo a noite, apaixonado, coração no peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Amo noite e dia. E amo noite e dia.

curtir essa balada. Você tá com o Fernando e Sorocaba. Essa senhora, como ela tá gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, ai minha nossa, calma aí. Vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando e Sorocaba. Essa senhora, como ela tá gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, ai minha nossa. Putz, putz, você tá aqui com Marcos e Belucci. Calma aí, vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando e Sorocaba. Mas calma aí, vem curtir um putz, putz. Você tá aqui com Marcos e Belucci. A senhora, como ela tá gostosa, rebolando. Meu Deus do céu, é minha nossa. Calma aí, Marcos e Belucci com Fernando e Sorocaba, no programa Carlos Pitty, aqui na sua rádio. E a gente fechando mais um programa, passa rapidinho, uma hora é rapidinho, né? Mas obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela audiência de sempre. E não esquece de acompanhar o meu trabalho aí, carlospitty.com, o meu site. Tô no Twitter, arroba Carlos Pitty. Ah, no Instagram também, no Instagram, Carlos Pitty Oficial. No YouTube, no Palco MP3, confere, baixa minhas músicas. Vamos que vamos, gente. E por hoje é só, obrigado, fiquem com Deus. Semana que vem estaremos de volta pra você do Brasil, pra você de Portugal, pra você do Paraguai. Para você que acompanha via internet por todos os cantos do mundo. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio. Valeu, gente. Um abraço, tchau, tchau. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitty. Acesse www.carlospitty.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.